nesse lugar. As horas estão passando, tô seco pra te amar. Tudo que eu queria, juntar teu corpo ao meu. Você é fantasia, e eu sou todo seu. Desejos estar contigo, quero te querer.